lá, mas onde é hoje? Festinha clandestina, uísque, Red Bull e pepeca, várias novinha. E nós mantém, nós é malvadão. Eu vou colocar dentro da movimentação. Sucesso! Chamo teu vulgo malvadão. Soca, soca, malvadão. Soca, soca, malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca, soca, malvadão. Soca, soca, malvadão. Soca, soca, malvadão. Malvadão, malvadão. Vem pra minha revoada, nós tá tipo granada sem pino. Soltando, estourando tudo. Não que eu vá, mas onde é hoje? Festinha clandestina, uísque, Red Bull e pepeca, várias novinhas. E nós mantém, nós é malvadão. Eu vou colocar dentro da movimentação. Movimenta, movimenta, movimenta, movimenta, movimenta, movimenta. Sucesso! Chama o teu vulgo malvadão. Soca, soca, malvadão. Soca, soca, malvadão. Eu sopro tudo. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Mas onde é hoje? Festinha clandestina, uísque, Red Bull e pepeca, várias novinhas. E nós mantém, nós é malvadão. Eu vou colocar dentro da movimentação. Vai! Movimenta, movimenta, movimenta, movimenta, movimenta, movimenta. Chamo teu vulgo malvadão. Soca, soca, malvadão. Soca, soca, malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca, soca, malvadão, soca, soca, malvadão, malvadão, malvadão. André CDS, o moral de Bicoara.